cor ser diferente. Somos constantemente assediadas pelo racismo cruel. Bem pior que o fel, é amargo de engolir um sapo. Só por ser preta, isso é fato. O valor da própria cor não se aprende em faculdades ou colégios. E ser negra nunca foi um defeito, será sempre um privilégio. Um privilégio de pertencer a uma raça que com nosso próprio sangue construiu o Brasil. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Subraça sim, é como nos chamam aqueles que não respeitam as caras dos filhos, dos pais, dos ancestrais deles. Não sabem que seu bisavô, como eu, era escuro. E obscuro será seu futuro, se não agir direito. Talvez ser encontrado em um esgoto da Ceilândia com 3 tiros no peito. O papo é esse mesmo e a realidade é foda. Não dê um bote maldado, se não câmbio te bota. Fique esperto, racista, se liga na fita. Somos animais mesmo, se foda quem não acredita. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Subraça, subraça, é a puta que pariu. Pode crer.